chegando com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, amiguinhos e amiguinhas. Muito obrigado pela audiência. Chegamos com Coca-Cola, Gaúchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E os amiguinhos do Pretinho, como estão nesta quarta-feira? Tudo bem, Potter? Eu estou bem. Tudo bem. Fala, Mr. P. Tudo bem também. Mr. P, hoje chegou com um grave aqui, mais grave do que o normal, né? Tem dias. Gravíssimo, no caso. A situação é grave. Pra mim, há muitos anos que a situação é grave. E tu, KG, tá bem? Eu estou muito bem. Cheguei com um grave. O grave do P me dá um medo. Que medo. Cala a boca, Ezequiel. E aí, Porazinho? Pô, tudo ótimo, né? Machucou os corações do Discorama. Machuquei, hoje fiz de propósito. Tava bom, hein? Fiz pra machucar os corações. Tem recado, tem endereço. E aí, Marcos Piangers? O KG é o agudo. E o P é o grave. Quem é o médio? O médio é tu. Médio sou eu. Faz um agudo aí, P. É bem médio mesmo. Meu agudo. Tá bem, queridos, vamos nós aqui, meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho, não sei se tem a Rodaica no programa de hoje, não tenho certeza. Mas estaremos tocando o programa naturalmente, normalmente, até a chegada dela ou não. Destaques do Clique RBS, em Santa Catarina, fogo destrói carro na Avenida Beira Mar Norte, em Floripa. Exatamente. Era um Fiat Siena, né, Almir, que pegou fogo na manhã desta quarta na Beira Mar. Quanto é que custa uma porta de Mondeo? Uma porta de Mondeo, mas era um Fiat Siena. Era um Siena, né? Mas... O que tem o Mondeo a ver com o negócio? Foi uma batendo na porta do Mondeo antes. Bateu na porta do Mondeo? É aquela história do lá de Santa Catarina. Que repórter uma, novo, uma né? Repórter saiu e ligou. E uma hora depois, só ligou assim, como é que é o nome do cara? Pra ô, Álvaro! Quanto é que custa uma porta de Mondeo? Só isso. Primeiro dia que pegou o carro da rádio. Ai, que beleza. Esse me lembra um colega também, um colega de, não vou dizer de qual cidade, mas o colega pegou a unidade móvel da rádio e saiu para fazer um trabalho, digamos assim, pessoal. Né? Não estava em horário de serviço e ele pegou a móvel, não tinha carro, mas tinha lá disponível a móvel da rádio, a unidade móvel da rádio. Ele pegou a unidade móvel da rádio para buscar a mãe na rodoviária, um troço assim, e no meio do caminho ele capotou a móvel da rádio. Ele conseguiu capotar a móvel da rádio. Bom, enfim. O incêndio do Fiat Siena teria sido provocado por um vazamento no sistema a gás do veículo. Agora eu pergunto pra vocês, amiguinho. Fiat Siena sai de fábrica com GNV? Não, sai de fábrica. Não tem carro que sai de fábrica a gás. Nenhum carro do Brasil sai a gás. Tá, então sem mais perguntas, né? Líder do governo pede retirada de requerimento que propõe CPI dos pardais. A líder do governo na Assembleia Legislativa, a deputada Miriam Marrone, do PT, pediu a retirada do requerimento que propõe a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar as irregularidades no Departamento de Estradas de Rodagem, o DAER. O pedido foi feito por escrito e entregue no final da manhã de hoje ao deputado Diógenes Bassegio, do PDT. Autor do requerimento. Ele precisa obter ainda 5 assinaturas para completar as 19 necessárias para a instalação da CPI. A Miriam Marrone alega que os deputados terão oportunidade de acompanhar, por meio de 4 comissões permanentes, a força-tarefa do governo estadual, que vai investigar o órgão. Desta forma, segundo ela, uma CPI seria desnecessária no momento. Dyer, né? Giovanni Grisotti, né? Giovanni Grisotti. Exatamente. Melhorando o mundo. Agora, assim, eu acho o CPI uma palhaçada. E os políticos piorando. CPI é um monte de deputado que não entende de nada. CPI é o famoso bode, né? É o bode na sala, né? E é motivo pra aparecer, né? Os caras querem aparecer. O relator, o relator da entrevista, os deputados fazem uns discursos inflamados e aparecem na televisão. Sim, é pra aparecer na TV Senado, na TV Câmara. Aí fica aparecendo na TV. A gente fica vendo, enquanto isso eles ficam lá manipulando. Eu acho que a primeira vez que a gente ouviu essas siglas foi na época do impeachment do Collor. Exatamente. E aí a grande estrela foi o Ibsen Pinheiro, né? Que foi o redator da CPI do Collor. Foi ele que leu também, não foi? É, deve ter sido. Mas sabe que a CPI, por exemplo, cada vez que eu vejo, os caras vão instalar uma CPI, me parece uma coisa mais grave. Talvez tenha esse papel da CPI, já que não dá em nada, pelo menos é alertar a população que tá acontecendo alguma coisa grave ali. Fizeram a CPI da queda do avião da TAM, meu. O avião da TAM que saiu de Porto Alegre, bateu lá em São Paulo, fizeram a CPI dos caos aéreos. Não, tu tá certíssimo. E aí deputado os deputados ficam lá discutindo, tá, mas como é que funciona o pouso do avião? Não, aí ficam horas lá. E tem outra, quando a coisa é grave, muitas vezes eles botam alguma pessoa que vai botar panos quentes, entendeu? Bota o cara lá, o relator, o redator. O redator é do partido. Vai botar panos quentes, vai abafar. Nesse caso da TAM, nesse caso do avião da TAM, os caras convocam especialistas, os caras ouvem. Mas eles ouvem especialistas, okay, não chega a lugar nenhum. Eu concordo contigo que não dá em nada, mas não é eles que vão dizer que se o pouso lá trancou, não, eles convocam especialistas, convocam pessoas que se envolveram de alguma maneira no acidente. Muito bem, eu quero fazer uma correção aqui, o popular caguei. O nosso amigo Giovanni, lá da Maxim, acaba de informar, junto com outros tantos ouvintes aqui no Twitter, Guilherme que falou. Sai... Quem tava certo? Quem tava certo? Piangers estava certo. O Fiat muito de Siena carro, sai de fábrica, claro, sim, um modelo chamado Tetra Fuel, ou seja, é Tetra Combustível, que sai com gás, até a lenha, com GNV. Lenha, né? Tá, e qual é o quarto? Qual é o quarto, né? Se é álcool, gasolina, diesel. Diesel. Será? Álcool, gasolina, diesel. Essas alturas o Piangers não quer arriscar, não quer perder o que ele já fez. Deixa assim, Piangers. Deixa assim. Deve ser diesel, pode ser outro. Jogou bem, jogou bem. Gasolina, álcool, gás. Só pode ser diesel. Só pode ser diesel, né? Só pode. Isso aí. Olha, eu não sei. Mas puxou o time. Segura. Debreia, roda marcha. Olha que daí. Os tambores anunciam no meio dos destaques do Clique RBS a chegada da mina do Patrola do Rio Grande do Sul. Roda! Tudo beleza? Botei no Twitter hoje uma frase pra ti, toquei uma música pra ti, botei a frase e eu vou repetir aqui ao vivo pra todo mundo ouvir. Ainda bem, porque eu nem entrei ouvir. No Twitter hoje. Será que você ainda pensa em mim? Aquela musiquinha, tô ligado. Será que você ainda pensa em mim? Que o, aliás, o Herbert Viana fez pra Paula Toller, é isso? Foi, Estou enganado, exatamente, é isso, né? É isso aí. Os quatro combustíveis do Tetra Fuel, 1.4 Siena, é o álcool hidratado, a gasolina brasileira, que atualmente possui 20% de álcool, a gasolina pura, como existente em outros países da América Latina e Europa. Tô com essa pura aí. E o gás natural veicular, o GNV. Não tem diesel. Não tem diesel. Não tem diesel. Como disse o Piangers. Como não disse. O Piangers, ele disse da seguinte forma: diesel? Não, ele disse que... Questionando. Será? Diesel? Tava 2-0, aí ele tomou uma. Terminou 2-1. Terminou o jogo. 2-1. Massa de ar seco derruba a temperatura e mínimas ficam abaixo dos 10 graus na maior parte do estado do Rio Grande do Sul. A menor sensação térmica no estado de 1,7 graus foi menor temperatura, foi registrada em São José dos Ausentes, que também teve a menor temperatura absoluta de 7 graus. Em grande parte das cidades, a mínima ficou abaixo dos 10 e 13 cidades tiveram a menor temperatura desde o início do ano. Em Santa Catarina, a mínima chega a 1 grau na manhã mais fria do ano no estado. Na capital, termômetros marcaram 15. Em Urupema, os termômetros marcaram mínima de 1 grau também. A cidade também registrou geada. Chegou o frio, cara, agora definitivamente. Ela tava bem friozinho de manhã. Tá se aproximando cada vez mais do inverno. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Muito triste. É bom pra beber vinho, né? É bom pra rico. Eu bebo vinho. Se quer beber vinho, liga o ar-condicionado em casa. Eu bebo esquenta o ambiente. Que é, japona, bota pra japona, né? Eu bebo vinho, eu bebo vinho, cachaça, tequila. Não importa a temperatura. Água de bateria. Sendo líquido, tu bebe, né? Mas o verão é melhor, né? O verão é bem melhor. Verão é muito melhor. Depois que a pessoa tem filho, passa a odiar o inverno. Também, na verdade. Também, né? Por quê? Porque pelas doenças respiratórias e tudo mais, né? Pelos resfriados e gripes. As crianças sofrem com o inverno gaúcho aqui, porque tem essa... Muito é muito úmido, eles estão constantemente com... É, um... é verdade. Tosse, nariz correndo. Nariz, e aí é um efeito dominó, né? Porque as crianças se encontram nos colégios, né? Aí vai, e aí né? acaba um pegando vai do passando. Outro e vai indo, e aí os pais pegam, é. E os colegas dos pais pegam, e aí vai. É verdade, brother! Não é verdade, Cacau? É verdade, brother! Tá fungando, tá resfriadinho, Fico Cacau. Sempre fungando, brother! É, é. Vamos lá, Marcelo, que é turma! É verdade, amigo! Peraí, Marcelo, só um pouquinho, fala, Pia. Eu ia dizer que cada vez que eu ouço a frase o nariz correndo, eu fico imaginando o nariz correndo lá na frente. É o nariz... escorrendo. É verdade. É isso aí. Não está correndo. É verdade, é verdade. Vou falar desculpa, direito. Desculpa. Eu estava pensando na minha trajetória jornalística. É já trabalhei na Errei de TV. É verdade. Já trabalhei na Bad News. É verdade. Na e agora estou na Recorte. E é verdade que você foi ao Rio para assinar contrato com a Vênus Platinada segunda-feira? Não quero mais papo com a Vênus Platinada, meu. Não é verdade, eu acho que é a Vênus Platinada que não quer papo contigo. É verdade. Estão pagando muito pouco lá na Globo. É verdade. Globo paga muito pouco. Paga mal. É verdade, mal, é verdade. E a Recorte tá chegando, hein? É verdade. A Rede Recorte vai chegar. Tá investindo, aonde que vai? Tá vai aonde? Chegar longe. Vai longe. É verdade. Chegar em algum lugar aí que eu não sei onde é. Mas e aí, Marcelo, quais são as boas hoje, Marcelo? As boas é que uns pescadores levaram um baita susto, amigo. Depois que um tubarão saltou pra dentro do barco deles. É verdade, é o tubarão! É verdade! 2,04 metros, não, 2,40 metros. Imagina o cagaço, né, cara? É verdade, centímetros. É verdade, era 170 grande. 170 quilos. O tubarão pulou pra dentro do barco dos pescadores. É verdade, dos pecadores. Pecadores também. É verdade. Ele contou lá o pescador, o Jason Cresce. É verdade. Ele contou que eles não conseguiram chegar perto do predador para jogá-lo de volta na água. O tubarão acabou danificando o barco antes de morrer. Horas depois, falta de água, né? É verdade. Que tubarão morre, falta de água. Morre, né? Morre. É verdade, morre. Fora morre, da água, morre. Morre, morre, morre, morre. É. Deixa verdade. Bastante tempo, morre. Fica, é verdade. Morre. Acabou é verdade. Morrendo, eles assaram o tubarão. É verdade. Assaram o tubarão. Carne muito boa. Filezinho de cação. É bombeiros esquiam montanha segurando mangueira de 15 metros. É verdade, é verdade. Que beleza. Competição aconteceu no Newry, no estado do Maine. Lá no Newry é terrível. Cada equipe com 5 bombeiros desceu a montanha de trenzinho. É verdade. Segurando uma mangueira de 15 olha metros lá, de lá, comprimento. Segurando a mangueira. Pô, não, mais bombeiro, é verdade. Né? Quem aqui nunca segurou uma baita de uma mangueira, é verdade, né, amigo? É verdade. A mangueira jorrando, né, amigo? É verdade. Você segurando, tentando é segurar olha, a mangueira. A mangueira porque mangueira de bombeiro é forte. É verdade, fora né? de controle, né, Marcelo? Boca assim, né? Exatamente. É verdade, a Luma é de Oliveira. Que conta que é mangueira de bombeiro chorrando é maior que bilhões de reais. É verdade. É difícil segurar. É sai da frente, amigo. Em compensação, se não segura, olha. Vai pro lado e pro outro. Aí, e aí molha a casa toda, né? Tem uma cena clássica num filme do Jerry Lewis. Que é, não sei qual é o filme, mas. Jerry Lewis segurava muito na mangueira. A mangueira fica. Uau, ele atrás da mangueira. Mas enfim, é só muito. Uma lembrança. Ele ficava atrás da mangueira. Ficava atrás da mangueira. Tentando pegar a mangueira. Na frente ou atrás da mangueira? Eu sempre... prefiro ficar sempre atrás sempre da mangueira. Sempre atrás da mangueira, né? Sempre atrás o da mangueira. O Marcelino prefere ficar sempre na frente é da mangueira. É verdade, é verdade. Fui Cabo Man muitos anos. É, Marcelino. Segurava é verdade, o cabo, segurava que era uma beleza. Segurar a mangueira não tem muita diferença. E pra terminar, 1.500 galos disputam concurso de canto. Na Indonésia. Competição elegeu a ave com o canto mais harmonioso. Vamos ouvir o campeão. Olha! Esse foi o terceiro lugar. Vamos pro segundo lugar. O segundo cantou. Não, não. Foi o terceiro que cantou Black Eyed Peas. Esse galo era meio galinha. Esse aí foi o segundo lugar. É verdade. E agora o primeiro lugar com vocês. Você cantou Nego Drama no Racionais. Primeiro lugar? Primeiro lugar. Nego Drama, olha, foi isso. Roubaram. Esse foi o quarto. Esse foi o quarto. Erraram o VT. É verdade. Erraram o VT. Esse foi o quarto. Vamos pro primeiro lugar agora. Vamos, VT. Tá parecendo. Tá trancado, VT. Tá parecendo Esporte TV, pô. Não vai, VT. Vamos, VT. O que eu faço agora? Libera o galo. Esse foi o sexto lugar. Vai, Pikachu. Obrigado. Às 6 a gente ouve o primeiro lugar, é pode verdade. Ser? Ah, pode ser, às 6 a gente antes produz melhor. Do Dias. antes dos clássicos do dia. Tá. Cara, viu uma cena, por falar nisso, Marcelo, agora pela manhã, no Mundo Animal, que tu não tem mais retratado, falou do tubarão. Uma cena horrível, cara. Pobre do elefantinho, filhote, foi tomar água na beira do rio com sua trombinha. E vem um jacaré e pega ele pela tromba. Bela cena, né? E começa a puxar aquele cabo de guerra, puxando a tromba do jacaré, o jacaré puxando a tromba do elefante. Bela elefante... cena. Cara, que coisa. Horrível. E aí, que houve? Ah, perdeu o elefante. Olha, eu mostro pros meus filhos, né? De ninar pra dormir. Esse mundo animal, né? A morte. Eu só tenho uma coisa pra dizer sobre isso aí. Cruel. Mas nunca morderam a tromba? Cruel. Mas por outro lado, nunca ninguém mordeu a tromba do elefantinho de vocês? Olha, eu não tenho elefantinho de estimação. Isso é um belo ensinamento, né? Pra gente aprender pra não fazer xixi em riacho. Cuidado com o jacaré. Onde é que bota a tromba. Jacaré, piranha, né? Nesses não, rios. Piranha morde muito. É verdade. Morde que é uma sabe beleza. Que a gente fica rodando. Morre esses jacaré tudo que tem no mundo. Que isso, Rodolfo. Que nojo. Tira tudo bolsa, né? Serve o jacaré. Bolsa e sapato. Fazer bolsa e sapato. Vocês me perguntaram. Pra fazer a pele artificial, não precisa. Couro sintético, me perguntaram pra. Não é tão chique. O que tu faria se fosse Deus? Acabar com o mosquito. Primeira coisa, acabar com o mosquito. Pra que serve mosquito? Pra nada. Ah, pra. É o ciclo da vida. Isso, morre o mosquito, acaba o mosquito, daí acabam os sapos. Ia morrer que bom. O sapo. Ótimo, acaba só que serve o sapo. Aí o sapo serve pra alimentar a cobra. Que bom que acabe a cobra também. Aí a cobra alimenta quem? Gavião! Aí tu vai acabar com uma boa parcela. Aí tu ia ter que parar por aí. Sim, porque aí vem aranha, aí vem aquele. Já não dá mais pra matar o mosquito. Jacaré, barata e rato. E mosca. E mosquito. E aranha. E o novo porã. Escorpião, já tinha escorpião logo. Não é pra nada, tudo isso não serve pra nada. Mata logo. E o novo porã. Só pra causar pavor. Se é que existe Deus, errou muito. Errou muito. Vamos dar uma giradinha aí, Mr. P. Sandrigo. Bonito. Sandrigo. São Caetano também. Adoro. São Caetano podia acabar também. É verdade. Já leva o Santo André junto. E o Juventude. Juventude, sim. Juventude o ABC é bom, é. Tu lembrou por causa do nome Sandrigo? São Caetano, sim. Sandrigo? Exato. Sandrigo São de Caetano Blumenau. Podia. Falando em futebol, ele diz aqui, rapaziada do PB, se vocês fossem times de futebol, prestem atenção. Sabe que time cada um de vocês seria? Féter, São Paulo. Nem precisa dizer porquê, ele justifica aqui, né? Obrigado. O time é campeão, né, cara? Ele três vezes campeão mundial. Principal time do Brasil. Principal time do Brasil. Autorização nota 10. É o time que mais venceu no Brasil. Sim, e a torcida é o Bambi, né? Vamos, São Obrigado, Paulo! Porã. Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! Agora o nome do Féter. Vamos, Féter! Vamos, Féter! Vamos ser campeão! Ficou bonito. Tá, não precisa dizer que eu vou ser o Rio Grande ou a Ponte Preta. Calma. Tudo tem justificativa. Tu é o Charles Miller, na verdade. Potter, Flamengo. Porque se acha o maior e se gaba de coisas que nunca teve ou fez. Aí, meu irmão. Como assim? Uma vez Flamengo, seu Harry Potter, o Harry Potter é você. É meu maior garê, bate no lar. Deu. Porã. Opa. Cruzeiro. Cruzeiro. Tem Cruzeiro de Porto Alegre. Não. Cruzeirinho. Tem uma beleza oculta. E é querido por todos, menos por quem? Pelo seu rival. Quem é o rival? Piangelo. Atlético Mineiro. É o Galo. Que pensa que é alguém e já que não tem o mesmo glamour que o seu rival, que é o Porã, o Cruzeiro fica dizendo que o novo Porã é chato. Eu não tenho os títulos do Porã, né? Não tem. Maurício. Tem tempo mas eu tenho a torcida mais apaixonada. Durante dois anos, a maior comunidade no Orkut, finado Orkut, né? Era o Atlético Mineiro não é clube grande. Tinha mais de um milhão. Na verdade, quem não terminou a comunidade, terminou o Orkut. Mas né? Morreu o Orkut? Se o Orkut não fosse coisa de pobre, não teria tanta comunidade, né, meu? É verdade. Maurício Amaral, qualquer time do Nordeste. O Ibis, né, então? O Ibis. Não é muito notado, mas... Sampaio Corrêa. Mas necessário para divulgação do programa, como é o caso aí. Acho que ele é o Vitória. Cachê, é o Grêmio. Assim como o seu time tem tantas histórias pra contar do que foi e do que ainda será. A última história que o KG tem pra contar é a do caso Carlos Alberto, né? Em breve, aqui no programa. Você sabe o que ele foi fazer? O que é o caso pessoal? Afastamento de uma semana pra resolver problemas pessoais. Qual é o problema pessoal do Carlos Alberto? Picada de mosquito. Você sabia qual é o time mais antigo do Brasil? Rio Grande, apesar da Ponte Preta reivindicar esse título. Mas inclusive tem lá no Moisés, no Carelli, o time mais antigo do Brasil. Mas tu sabe que eles foram fundados no mesmo dia, com uma diferença de horas. Tá, o Rio Grande tem algumas horas a mais que a Ponte Preta. Que coincidência. É o primeiro clube de futebol do Brasil. Que coisa. Tem clubes mais antigos. E a Ponte Preta tá com a macaca por causa disso aí, né? A Ponte Preta nunca ganhou um título. Só esse. Nunca. Nem esse. Mas já tirou muito título de muita gente. Já trabalhou. Impediu que muita gente ganhasse. É o Figueirense é isso aí também. Davi Coimbra. Santos, elegante, vistoso e por onde passa faz sucesso com o público e a mulherada. E agora com o Muricy. É. E pra finalizar, Rodaica. Meu Deus. E aí diz ele aqui, o Sandrigo, o meu metropolitano daqui de Blumenau. Que beleza. Apesar de estar entre bons times, o que menos entende é de futebol. Força pra não cair, metropolitano. E pede pro Almir mandar um pó ficar tranquilo que o metrô não vai cair. E o meu Stefi? Ele não mandou, eu acho que ele não me ouve. Quando eu falo, ele... ele tem surto, se assusta, assim. Ele se assusta. Se assusta quando fala. Sandrigo Oliveira de Blumenau. Seria... Valeu, Sandrigo, abraço. Mr. P seria... Tá Corinthians, né? Ou portuguesa. Portuguesa? Seria portuguesa, Mr. P seria o Grêmio, cara. Não poderia ser outro clube. O Inter. Não, já que o Grêmio tá ocupado, seria o Inter. Vamos ver, Girina, o que que tem aí, rapaz? A mulher recebe o amante em casa enquanto o marido trabalha. Isso é praxe. Isso é praxe. A mulher recebe o amante em casa enquanto o marido trabalha. E o filho de 9 anos... Pera aí um pouquinho, só deixa eu fazer um comentário. Em casa é muita sacanagem. É verdade. Em casa é muita sacanagem. Começando a campanha. Não leve o amante pra casa. Sacanagem oculta. Eu falo pra mulher do Porã, em casa não. Não, minha mulher não. Em casa não. Se for... Né? Mas isso acontece, cara. Isso acontece pior ainda. Chega o filho de 9 anos da escola, mais cedo... Vê os dois juntos e se esconde no armário do quarto pra espiar. Olha a sacanagem, absurdo. Que isso? Filho de 9 anos, cara. Que feio, hein? Cara, que piada horrível. Cara. Que astral. É ficção, gente. Eu não sei se eu choro mais com isso ou com o elefante. Piada é ficção. Tchê, o elefante é... Eis que o marido também volta pra casa inesperadamente e a mulher resolve esconder o amante no armário. Junto com o filho. Sem perceber que o filhinho já tava lá. Gente, armário grande. Ali, estão os dois ali. Lá em casa, né? Eu jamais ia poder esconder alguém no armário. Só nos meus, né? Dentro do armário e tal. E o menininho pra puxar assunto diz... Tá escuro aqui, né, tio? Meu, tá ali. Tá mesmo. É, eu tenho uma bola de beisebol, sabia? Legal. Cara nervoso. Tu quer comprar? Não, obrigado. É que meu pai tá lá fora. Tá bom, quanto? R$200. Algumas semanas depois, lá estão o garoto e o amante preso no armário novamente. Que mais desgraçada. E o guri... Tá escuro aqui, né, tio? É, tá mesmo. Só que eu tenho uma luva de beisebol. Tá, quanto é que é? R$700. Tá, feito. Toma aqui. Dias depois, o pai do garoto pega a luva e a bola de beisebol, vai pro quintal e diz pro guri, convida o guri pra jogar beisebol no quintal. E o guri responde, não posso, eu vendi a luva e a bola. Mas por quanto você vendeu? Por R$900, responde o menino. O pai horrorizado diz pro menino que isso não se faz, cobrar tanto de seus amiguinhos por coisas que custam barato, e leva o filho à igreja pra que confesse pro padre. Chegando lá, o guri vai pro confessionário, fecha a porta e diz pro padre... Tá escuro aqui, né, padre? Não, nem vem, eu não vou mais comprar nada. Manda infelizmente, chegamos até aqui. Não é assim. É o teu vô. Marco, infelizmente, chegamos até aqui, né, mano? Para os alunos do quinto período de direito da Unesc, de Xanxerê. Me lembrei, antes de passar para o Rodarca aqui, me lembrei também daquela piada do cara que fica cara no armário. Ele chega em casa, vê uma movimentação estranha no quarto, assim e tal, e se mete no armário rapidamente, sem ninguém ver. E aí é o Alcides, cara. um amigo dele, o Alcides, que tá lá pegando a mulher dele. Aí daqui a pouco a mulher começa a tirar a roupa, e o cara, ai, que vergonha do Alcides, Mas enfim, vai daí, Rodaiquinha, o que que tem aí? E aí, meu, acaba de contar. É isso, cara, é essa piada. Ele quer entender, ele quer dar a entender que a mulher é uma baranga. E o Alcides, ele tá pegando o Alcides. É que começa, que vergonha. Aí a mulher tira a coisa, que vergonha. A mulher vai tirando, que vergonha do compadre Alcides. Amigo, quem aqui nunca ficou dentro do armário, né? É verdade. O Zeca Camargo ficou. Muito tempo, depois saiu. Não sei se já saiu. Já saiu, claro. Tá emagrecendo. Zeca Camargo, tem uma matéria agora no que o Porã tentou anos atrás. Tentei fazer essa matéria. O Gianecchini saiu, né? Também saiu. Saiu do armário. Todo mundo tem que sair do armário, cara, na verdade. Vai, Rodaiquinha! O Tom Cruise e a Katie Holmes vão gastar R$35 mil na festa da filhinha Suri. Ui, a gente reclama da nossa festinha ali no... Mas tudo tem um motivo, viu? A festa vai ter um desfile com atores vestidos de girafas e elefantes, além de personagens do Alice no País das Maravilhas. Tenho certeza que é R$35 mil? Ama, segundo a produção aqui, o... A produção já converteu, então, a moeda. É, produção do Ego Notícias. Não, é que Globo veio do... veio do Ego a notícia, né? Tamanho da letra. A notícia até não é muito interessante, Alexandre. Eles vão gastar R$35 mil no aniversário da filhinha. Eu, se fosse o Tom, gastava 50. Achei pouco. Mas eu acho que a notícia é pra dar a entender que eles vão economizar no aniversário da filha, que bonito. Deve ser essa a intenção. Eu achando tem que perguntar pra produção. O grande amor da vida da Suri é Alice, da Alice no País das Maravilhas. Então a festinha vai ser toda com essa temática. O David e a Victoria Beckham, que são vizinhos de porta do Tom Cruise, já confirmaram a presença, vão levar os três filhos. Tem que levar o Johnny Depp, né? Ah, seria o ideal, né? Pileiro maluco. Vizinho de porta, mas mora no apartamento da frente, o Tom Cruise dois quartos. Deve estar muito odiado. No apartamento da frente é ótimo. Cara, Tom Cruise e umas casas geminadas. Condomínio tem oito casas, mano. Vou chutar uma coisa aqui, mas eu acho que em Porto Alegre tem família que gasta mais com aniversário de criança. Olha, eu ia falar exatamente isso. Fazer aniversário de criança não é exatamente uma coisa barata. Com certeza custou mais. Eu vou falar uma coisa mais forte ainda. Tem gente que faz festa de 15 anos pra cachorro. Não. E gasta mais do que isso. Não. Tem. Sério? Festa de 15 anos pra cachorro. Convivo com esse tipo de gente, Pianos. Não convivo e acho horrível isso. Ah, que isso. Mas estão gastando, hein, Magnata? Pega essa grana e doa pra um orfanato, entendeu? Ah, você acha? O cachorro é a vida das pessoas, né, meu? É a vida. Tem massagem, tem vida das pessoas que não tem coisa mais importante pra se preocupar, né? Aí tem festa de 15 anos, tem festinha tem judeu, né? Uma festa judaica que tira ali o crepúsculo. Sim. Deixa o cachorro... Crepúsculo, Lua Nova. Isso. E Prepúcio. Entendeu? Entendi tudo ali, meu. Quem não tem filhos, trata os cachorros. Como filhos. O que eu não acho que é problema, porque cada pessoa tem o direito de fazer o que quiser. Se quiser ter um bichinho de estimação, tem que ter. Sabe o quê? Mas tem alguns limites no que diz respeito a esse gasto todo de dinheiro desnecessário, até porque um bicho não vai dar esse valor. É verdade. Quem souber de alguma história de grandes gastos com cachorro, evidente não de saúde, né? Mas gastos supérfluos, manda aí pro Pretinho Básico aí, @atlantida.com.br. Olha só uma notícia que eu acabei de ler aqui: os senadores do Brasil vão receber iPhones e iPads. Não, o melhor é a desculpa, é porque tem o aplicativo do Senado e ele não funciona no 3. Eu vou falar uma coisa pra vocês, esses velhos que são senadores não vão saber usar o iPhone, não vão saber usar o iPad. Eles sabem, eles são bem espertinhos, fica tranquilo. Não, eles são espertinhos. Vai ter um assessor, pra ajudar. Vai ter um assessor. Tem milhares de assessores, vai ter um assessor só pro iPhone e pro iPad. E também vão ganhar Toyotas Corollas pra trocar a frota que era de Marias. Que maravilha. Olha, hein? Só, melhorou bastante, né? Brasileiro. De iPhone 4, iPad 1. Que é lamentável, até né? Custa é lamentável. Os dois, o iPad 1. Não, mas daqui a pouco eles trocam. E o iPhone 3. Não, é o 4. É o 4 porque o aplicativo não cabe no 3. É o 4, tá. O que é uma mentira, né? Porque qualquer aplicativo que roda no 4 pode rodar no 3 também. Não, até não. No 1. Não é bem assim. Não, acho que não. Cara, eu acho que sim. Não, mesmo, é. Não. É sério, no 1, não. No 1, não. Mas se tiver o mesmo programa, o firmwarezinho ali. Depende do firmware. É isso aí. Só renovar o firmware. É uma palhaçada. Palhaçada, né, cara? É uma palhaçada, cara. E aí os caras querem que a gente acredite. Não, vocês têm que usar o poder do microfone pra mudar tudo isso aí. Tudo isso aí não vai mudar, amigo. Vamos ver, Porazinho. Eu preciso de um minuto da atenção da nossa audiência, da tua audiência aqui do teu programa. Obrigado, Féter. Porazinho, um milhão de pessoas. Porque ontem no Zafari da Zona Sul ali um ouvinte me parou, o Roberley, e me pediu para que desse uma força aqui, porque o primo dele, o Leandro Raul Silveira, está internado em Santa Maria e está precisando de doadores de medula, né? Na família não foi encontrado uma doação compatível, então quem puder ajudar o Leandro Raul Silveira, é muito fácil você ser doador de medula óssea, é só se dirigir ao hemocentro da sua cidade e pode aí, quem sabe, ajudar o Leandro Raul Silveira, que está em Santa Maria. Ele tem 5 anos e precisa da sua ajuda, tá bom? Tá bom, Porazinho. Agora, posso contar uma piada? Piada velha do Porã! Apoio! Refrigerante! Um irmão! Não. Ontem tinha uma lista de patrocinadores aí que vocês... Serralheria Quatro Dedos! É, funerárias, um irmão! Olha, eu vou te contar. Sujeito se lembra que é aniversário da filha, que ainda não havia comprado seu presente, ele para o carro diante de uma loja de brinquedos, entra e pergunta à vendedora. Vem cá, vendedora, quanto é que custa a Barbie que está na vitrine? Ai, de uma forma educada, a vendedora responde. Qual Barbie? Pois nós temos a Barbie vai à academia, R$19,95. A Barbie joga vôlei por R$19,95. Temos também a Barbie vai às compras, R$19,95. A Barbie vai à praia, R$19,95. Barbie vai dançar, R$19,95. E também a Barbie advogada divorciada por R$265,95. O cara assombrado pergunta, né? Mas vem cá, por que a Barbie advogada divorciada custa R$265,95 enquanto as outras custam apenas R$19,95. E a vendedora responde: senhor, a Barbie advogada divorciada vem com o carro do Bob, a casa do Bob, a lancha do Bob, o trailer do Bob, os móveis do Bob e o celular do Bob. Mais duas ofertas da nossa audiência para este quadro fantástico que ajuda a galera a vender, a comprar ou trocar o que está precisando. E aí, pessoal do PB, beleza? Ouço vocês todos os dias quando viajo de Canoas, onde trabalho, até a PUC. E como acho que os classificados do PB rendem muito, gostaria de anunciar que estou vendendo meu PlayStation 3 com HD de 250 GB, um controle sem fio, 4 jogos, o UFC 09, o PES 2011, Spider-Man e God of War 3. Tá novo na caixa, quase não usei, pois como trabalho e estudo, não sobra muito tempo. O valor é R$1.500. Se puderem anunciar no programa das 18, eu agradeço. Puta, das 18, cara. Mas isso já é uma foi bobagem. Anúncio, ele não precisa ouvir, ele precisa vender. Mas o e-mail ele quer, é temporal. Ele quer, saber, ele quer luzes, ele quer mulheres, bebês, balada, outra vida. Cara, deixa eu falar pra vocês. Eu não sei se tá caro mesmo, cara, porque assim, tem 4 jogos. Tá caro um tudo, jogo, né, um jogo do Play, dependendo do jogo, custa R$200, 250. Tá caro, hein? Pode ser pirata o jogo, né? Não pode, Play não roda jogo pirata. Play 3 não roda jogo pirata. Play 3 não tem jogo pirata. Bom, enfim, segue o e-mail pra contato. JuniorGob@hotmail.com. Júnior é JR, tá? Para que o Gob vai vender, o vai vender. JRGob@hotmail.com. Obrigado pela atenção, um abraço a todos. É. Especial Games, diz aqui o. Nunca queimou o teu videogame, ô Paulo? O meu videogame sempre queima, cara. Já deu uma torrada no teu. Uma torrada. Eu acho que eu ligo na tomada errada, né? Ligo lá no. O transformador já queimou, já queimou tudo. Já tive que trocar umas 3 vezes, mano. Aí o parceiro tá vendendo outro aqui, ó. Outro cara tá vendendo mais um Play, só que é um Play 2 Slim. Fala, galera do Pretinho, tô vendendo meu Play 2 Slim. O console vem com 2 controles originais, 1 memory card e 19 jogos. O e-mail para contato é vendopsdoisslim@live.com.com. É ponto com. Aguardo respostas. Era isso então, cara. Dois play aqui pra nossa audiência. Tu joga Play, Almir? Eu não jogo, não jogo, eu jogo Atari. Atari! Exatamente, eu gosto demais, Decathlon. Decathlon. Decathlon, é demais o Atari. Decathlon. Estraga a mão. Já destruí 213 joysticks. Tá do bom. Atari. Porque destrói o Decathlon. Muito legal, claro, Decathlon. É verdade. Show de bola, corrida, né? Eu gosto de esporte. Demais, demais. Enduro. Eu gosto do River Raid. River Raid é demais também. Você gosta do Enduro? Eu fiz 890 mil pontos no River Raid. Eu não consigo achar mais o jogo, cara. Tá em falta o jogo. Não acho mais. O Atari, é verdade. Cartucho não acho loja nenhuma. Não me lembro, é verdade. O Atari é o maior sucesso. Por que tu não abre uma loja de cartucho? Uma loja de videogame. Loja de videogame, boa ideia. Pode vender o telejogo 1 da Philco, telejogo 2, o Odyssey da Phoenix. Isso. O Atari. Pode aproveitar também. Esse eu tenho, senhor. Telejogo? Pode aproveitar também na loja. Vender umas fitas cassete, VHS, isso aí, coisa tá pegando, vai dar dinheiro. Tem várias vantagens da fita cassete, que é rebobinar com o miguinho. Com a caneta Bic. Com a caneta Bic também. Pode gravar de um lado e do outro. E do outro. Muito impressionante, né? E pode gravar por cima também, né? Grava por cima. Cara, isso é um troço impressionante, cara. Gravar de um lado e do outro. Gravar de um lado e do outro na fita cassete. Isso é impressionante, cara. Vira do avesso, na contramão tu grava uma coisa, aí na contramão tu grava outra coisa. Coisa mais linda do mundo. Mais é a tecnologia, né? Tecnologia, hein? Que eu loucura. Já lancei também a impressora acoplada ao teclado, sem energia elétrica, sem nada. Muito bom. Vai digitando, vem uma alavanca e bate no papel e já imprime automaticamente. Ah, isso é máquina de escrever, né? Tem outro nome, exatamente. É. Tem uma máquina de escrever. Mas e o produto de hoje, amigo, já que a gente tá um pouquinho atrasado já? Um site de compras coletivas. Opa, vai abrir uma concorrência pro Desejo Mania, é isso? Exatamente, é o Despejo Mania. Despejo Mania. Despejo Mania. Um abraço pro Gabriel Casara, que você está nos ouvindo. Você quer despejar seu vizinho, ele enche o meu saco. Se tiver mais de 500 compradores ali no Despejo Mania, você consegue despejar o seu vizinho. Também é a mesma coisa para despejo de lixo. Tem um rio ou um lago perto da sua casa. Mais de 500 compradores querem despejar lixo no lago? Pode despejar. Vai tranquilo, querido. Exatamente. Já vem, só pagar pro Despejo Mania. Despejo Mania. .com.com. .com.com. Exatamente. Tá bom. Primeiro lançamento do Despejo Mania é o seguinte: é. Salto de paraquedas. Coisa linda. Site de compra coletiva do Almir oferece salto de paraquedas com desconto. Funciona o seguinte: se tiver 500 compradores, todo mundo pula de paraquedas. No mesmo paraquedas. Paraquedas do Wilder. Paraquedas coletivo. É um paraquedas só para todos os compradores, tá. Exatamente. Ainda fica bem mais prático se os 500 pularem com o paraquedas Wilder do homem. Alguém, assim ninguém se enrosca na corda. Claro, das piores acidentes que acontecem. Problemas. É a corda do homem. Eu me interessei, mas só fiquei com uma dúvida: como é que vão subir essas 500 pessoas pra saltar nesse paraquedas? Tudo no mesmo helicóptero. Helicóptero. O estagiário comprou um jantar romântico no Desejo Mania para conquistar o Porã. Arroba Sérgio Malandro com furúnculo .gov.com.com. Voltamos em seguida com o Pretinho. Diogo, Atlante, um abraço, Diogo. Com o Pretinho Básico pela Atlântida, pra todo mundo ouvir, pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos com o Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito, as melhores ofertas Tim estão na Colombo, você pode, você merece. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. Vamos fazer o bolo nas costas aí, quem é que vai? Quem Potter, vai? Quem vai? Abutre! Abutre! O Abutre lê qualquer coisa. Qual é a rádio aí? Passou. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Fala, Abutre! The number one radio station Atlântida apresenta Bola nas Costas com esta voz que você não deve esquecer, com esse que você deve lembrar, Abutre. Vai, Abutre, vai. Abutre. Conab amplia a previsão de safra recorde, estima alta de 5,5%. Resultados são parte do sétimo levantamento feito pela companhia. Comportamento motivou liberação. Jogador teria ficado insatisfeito após ser impedido de cobrar pênalti na partida contra o Veranópolis. Calma aí. Carlos Alberto. Não tem lógica alguma. É, cara, a gente começou a falar do crescimento. Não interessa, ele lê qualquer coisa. Presta atenção que ele está ensinando vocês. Oferta de minério de ferro deve seguir não, apertada. Mas isso aqui não tem a ver com o assunto daí. Empresa espera atingir sua meta de produção para o ano. Matias em casa. Volante reencontra em... Viraram uma página. Rafael Marques trata a partida contra Júnior como o jogo de sua vida. Tinga volta contra o Emelec. O mercado de minério de ferro deve continuar apertado neste ano, tendo em vista o não crescimento da oferta global. Estão me confundindo. Ir para Santa Catarina. João Paulo diz que é hora do grupo Alvinegro mostrar sua força no campeonato. Figueira enfrenta Tigre no Scarpelli com 5 desfalques. Abraço, Zé da Silva. Fora por 6 semanas, Jorge Lucas, ex-lateral do Grêmio, passou por cirurgia no joelho. Bom, joelho. Direito. Marquinhos diz estar sobrecarregado. Barcelona recebe o Shakhtar. Argentino Messi está confirmado para a partida. É hoje o jogo? Real Madrid não. Hoje. É. Ele é Manchester disse... e Chelsea também, né? Ele vai seguir a notícia. Ah, tá. Ele diz que, apesar de ter ficado para trás no primeiro trimestre deste ano devido às chuvas do Brasil, a empresa espera atingir sua meta de produção para um ano inteiro de 320 milhões de dólares. Tá bom, Abutre, tá ótimo. Olha só, tem Libertadores da América hoje de noite, tá, Abutre? O Nacional pega o Fluminense lá no Uruguai às 21h45 e tem Campo Santos. E tem Santos e Colo-Colo também no mesmo clima, né? É. O Inter joga às 7h30 contra o Jaguares fora de casa, a Sport TV passa, aliás, a Sport TV HD passa. Puta, não acredito! E à tarde, às 13h30, tem mais dois jogos da Liga dos Campeões da Europa. O clássico inglês, Manchester versus Chelsea. É o primeiro jogo em Manchester. Primeiro jogo, é. E o outro jogo, a gente já falou, eu Barcelona. Vou estar na BR nesse horário. Barcelona e Shakhtar Donetsk. Ontem o Independiente deu adeus à Libertadores, né? O maior campeão de todos os tempos. Empatou em casa contra a LDU e deu adeus. Ainda tem uma chance remotíssima, mas aí tem que fazer 8 no Peñarol em Montevideo. Vai, é difícil, barbada. Né? É difícil. Muito também bem, era isso, Abutre. Obrigado, Potter. Vamos dar uma rodada. Tem duas do Joãozinho aqui, ó. Professora pergunta: Joãozinho, o que devo fazer para repartir 11 batatas por 7 pessoas? É um purê de batatas. Joãozinho, diga o presente do indicativo do verbo caminhar. É, eu caminho, tu caminhas, ela caminha. Mais depressa, Joãozinho. É, nós corremos, vós correis, eles correm. Vamos ver aí, ô Rodaquinha, o que tem pra nós? Tem umas perguntas aqui pros homens. Olha Oba. Só. Livros de crueldades das mulheres. Grande beijo da Heloísa, foi ela que mandou. Um beijinho. Ah, de repente alguma vocês sabem responder. Tipo, como é que se chama um homem inteligente, bonito e sem Obrigado, Max. Se chama inteligente, bonito e sensível. Como chama um homem assim? Não. Como se chama um homem inteligente, bonito e sensível? É gay ou homossexual? Não se chama. Boato. Boato. O que deve fazer uma mulher quando seu marido corre em zigue-zague sem parar pelo pátio? Como é que é? Uma mulher... O que uma mulher tem que fazer quando o marido dela resolve correr enlouquecidamente em zigue-zague pelo pátio da casa? Atirar nas pernas. Deve continuar atirando. É? Segue atirando. Eu colei, Rodaica. Pesquisadoras descobriram por que o Moisés ficou andando 40 anos no deserto com o povo de Israel. Não pedi informação. Isso é fato, o homem nunca pergunta o caminho de nada. É, ele sempre acha que sabe chegar e não chega porque não pergunta. Mas o problema é de quem? É nosso, então cala a boca. E tu sabe que por isso muitas vezes o homem demora pra voltar pra casa. Ah, isso aí. Acho que ele tá fazendo alguma coisa. Chega às 6 da manhã. Ele não quis perguntar pra ninguém onde é que eu moro. É isso aí. Não, mas pior é uma mulher lendo mapa, né, velho? Pior que o homem que não pede a informação é uma mulher tentando ler mapa. Cara, isso acabou hoje em dia. A mulher não nasceu pra ler mapa. É um não problema de espacial. Não conheço nenhum homem que sabe ler mapa e conheço várias mulheres que se dão tri bem com mapas. Isso é uma bobagem. Não existe mapa astral. Não, mapa astral. Homem adora GPS. Mulher odeia GPS. Não precisa. Viu? Mulher não é afeta, mulher não é dada a tecnologias. Tem um homem que meu que é um homem. Um homem meu, adoro. Um amigo meu que tá apaixonado pela mulher do GPS. Ele adora a voz dela. Ele dobra errado, entendeu? Ele dobra errado pra ela ficar braba com ele. É Pedro ou Gabriela, né? Geralmente tem nome. É G de Gabriela e P de Pedro. GPS. Continuando com o Daniel. Qual é a semelhança entre as nuvens e os homens? As nuvens são carregadas e pesadas. Quando, quando elas se vão, o dia fica lindo. Bah! É. Cara, eu acho. Tá mal, hein? Porque. Não tenho o que dizer. Por que, que os homens nunca saem daquele período de crise da puberdade, Alexandre? Por que, que é sempre isso na vidinha de vocês? Eu já saí. Eu acho que não. Tu recém-entrou? Por que, que o homem nunca sai adulto, do período da puberdade? Eu fiz a pergunta errada. Ela respondeu. Eu já dei a resposta pra ti. É que vocês nunca saem da puberdade. Então vai, qual é a pergunta? Por isso que vocês têm um período de crise da idade madura, sabe? Eu discordo. Tem integrantes... Mas assim, o cara chega na idade madura, ele... Tem grandes pretinhos que já são adultos. Tem alguns que já cresceram. Um talvez. Dois. Obrigado, agora. Pela parte que me toca. Cara, você é um sério. Agora tu é adulto, né? É que homem, cara. O homem tem esse instinto, essa coisa de guri pro resto da vida, né? Pode ter 70 anos. Sabe, velha! Ser o milionário. José Rico. Sabe? Quem seja, o José Rico. Quem, o homem vai sempre ter essa essência de guri, né? A prova disso é o Berlusconi, né? Rico pra caramba, faz umas festinhas. Mas não só pelas festinhas, cara. Pela galinhagem com os amigos, pelo palavreado com os amigos. Isso é a beleza da vida do homem, cara. Sarkozy passa também, uma secretária gostosa também. Ele olha pra bunda dela ali. Sarkozy é um homem. Eu não tô falando só disso. Tem outros momentos que o cara pode ser guri, não só em relação à mulher. Só pensa em mulher, tipo, pô. Baixar o carro, rebaixar o carro. É coisa de guri. Jogar videogame, né? Como fazer uma viagem. Eu vendo esse papinho que só pensa em mulher assim. Pilotar avião. Nossa, tu, cara, mas que agressão. E papinho é esse, só pensa em mulher. Não, cara, eu penso em mulher, penso em futebol, penso em videogame, penso em carro, penso nas contas pra pagar. Né? Penso em tudo. Tem que pensar em tudo, mas. Atenção, a minha gurias, preferência mesmo. Vocês aí sim, querem é futebol. Saber quando é que um homem tá mentindo, gurias? Basta ele mexer os lábios. Olha isso, cara, olha isso. Muita sacanagem. Que agressão, hein? Não. É o dia da desforra, né? Porque não dá pra suportar. Como é que é permitido isso aqui nesse programa, hein? É só os lábios, né? Esse programa é feminista demais, gente. É. Qual a semelhança entre um homem e um pão de forma? Claro. Os dois dá pra comer no café. Não. Ambos são quadrados, têm casca grossa e miolo mole. Tá bom, se vingou hoje, né? Só por alguns minutos, para... Vai dormir no sofá hoje, mano. Vai dormir no sofá hoje. Chubravo. Vamos ver aí, Cajezinho. Eu tenho aqui, vou chamar o Almir pra corrigir alguns velhos ditados. Vamos aqui, lá, Almir. Meu querido, como é que vamos tá? Lá, ó. É dando que se... engravida. Quem ri por último... é retardado. Alegria de pobre... é impossível. Quem com ferro fere... não sabe como dói. Em casa de ferreiro... só tem ferro. Quem tem boca... fala. Quem tem grana que vai a Roma. Gato escaldado morre. Quem espera fica de saco cheio. Quando um não quer, o outro insiste. Os últimos serão os desclassificados. A males que vem pra ferrar com tudo mesmo. Se Maomé não vai à montanha, é porque ele se mandou pra praia. A esperança a esperança e a sogra são as últimas que morrem. Quem dá aos pobres cria o filho sozinha. Depois da tempestade vem a gripe. Devagar nunca se chega. Antes tarde do que? Mais tarde. Em terra de cego, quem tem o olho é? Caolho. Quem cedo madruga, fica com sono o dia inteiro. Muito obrigado, amigo. Boa, qual é, Potter? Acho que chegaram mais frases ali de ouvintes desafiando as frases de Mr. P. Duelo de frases. Duelo de frases. Começou ontem. Novo quadro no programa. De um lado os ouvintes, de outro Mr. P. Posso começar aqui? Pode começar. Giovanni Lara manda uma boa. Deixa eu pedir aí a atenção do auditório para que se manifestem através de palmas. E a trilha, né? E a trilha também. Eu já vou entrar no primeiro round com um direito. Aqui um jab de esquerda. Um direto. E um gancho. Sabe de muito direito, de boxe. Né? Sabe tudo. Como é que é o nome do desafiante? Giovanni Lara. Oh, muito bem. Ele é um deles. Lara. Vem com um gancho. Olha essa frase. Neto Dourinho. Gosto que a imaginação voe. Gancho. Mas são os pés no chão que me fazem caminhar. Aplausos aí pra você. Aplausos. Fraco. Quem era essa? Giovanni. Do Giovanni, da audiência. Mr. Então. P agora, tá? Mr. P. Criando monstros. A ilusão é a irmã mais velha da esperança. Ah, cresceu o auditório. Muito bem. Tem mais uma. Por que tu diz as frases do Mr. P? Não entendi a dinâmica do jogo. Porque o Mr. P não pode participar, senão ele vai roubar. Ele vai interpretar. Todas as frases são do Twitter. Ter do Mr. P. Ah, tá, agora entendi. É alguns desafiantes que é muito forte. O poder da frase já é forte. É o Hariuken. Né? É um Hariuken. Se for um Hariuken do Ken mesmo, já fica um negócio brutal. Entendeu? Então deixa o Blanca lá, Leon. Vai lá. Tá. Que é o nome do desafiante? Mr. Café. Ah, que bonito. Mr. Café. Sábio não é necessariamente aquele que escreve certo de repente. Ou de repente. Ah. Sábio é aquele que sabe que a vida pode acabar de repente. Tá bem fraquinho. Essa mereceu uma vaia mesmo. Bem fraquinho. Não, foi bem, coitadinho. Pá de cal nele. Coitadinho. Então. O porém fica com pelas, cara. Como é que é o nome dele? É Mr. Café. Mr. Café vai ser destruído por essa frase aqui. Escrita no dia 16 de dezembro de 2010. Quase no Natal. Toda certeza acomoda. Muito bom. Terceiro desafiante do dia tem. Terceiro não tem como ganhar mais. Não tenho. Mas quem sabe, né? Vamos ver se alguém vai vencer o Pina. É melhor de três ou melhor de quatro? Não, na verdade é um ouvinte com o Pina. É uma só. É mata. É Liga dos Campeões, a final lá. Mata. Não, é mata. Só mata. É mata. Tá. É a Vanessa da Mata. Bruno Correia, Erdina. Vivemos em um país que o governo condena suicidas à pena de morte. Gente do céu. Tem certeza que alguém escreveu? Tá brava a coisa. Pede para as pessoas mandarem frases para pretinhobasico@atlantica.com.br. Vamos lá então. Vai acabar. Vamos dia lá. 13 de dezembro de 2010, Mr. P escreveu o seguinte: assim como a palavra muitas vezes pode ser o alimento da alma, o silêncio pode ser o jejum que purifica. Cara, o auditório não entendeu. De novo. Quando o auditório não entende, aí o Mr. P tem que ler. É, vai lá, vamos ver. Assim como a palavra muitas vezes pode ser o alimento da alma, o silêncio pode ser o jejum que purifica. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico. Tá na hora de acabar, é hora de dar tchau. Mande frases, tá? Mande frases pra gente do duelo, Pretinho Básico, duelo Mr. P. Isso aí. Pretinho Básico, @atlantica.com.br. Aliás, é a maneira que você tem de participar do nosso programa. É pelo e-mail. Boa. Deixa eu dar um toquezinho rapidinho. Dá um toquezinho aí, Porã. Deixa eu convidar o Potter pra uma festa aqui, ó. Nesse sábado eu vou estar tocando na festa do direito, da fisioterapia, da nutrição e da enfermagem. Mas da Porã! Da PUC, tá? Vai ser na HD, na Graciliano Ramos 500, ali onde era o Centro Gaúcho de Esportes, nas antigas. Boa. Neste sábado, DJ Porã mais uma vez atacando nas picapes. Não só nas picapes, como sempre eu ataco em várias frentes. Cara, e é legal dizer que, contratantes, o KG tem um belo set de samba rock. E tá com agenda livre, pessoal. Não, agenda livre não, dia 16 tem balada do Pretinho em Pinhalzinho. Dia 16 é sábado, né? Sábado. Quero convidar convidar a audiência da Atlântida, do Pretinho Básico, aqui de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, dia 15 de abril, volta a reunião dançante para o Segredo, em Porto Alegre. Todo mundo convidado para dançar os anos 70, 80 e 90. Sexta-feira, antes da balada do Pretinho em Pinhalzinho. Meu, era isso, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho. Somos muito felizes sabendo que você está aí conosco, nos ouvindo, nos acompanhando. Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito, as melhores ofertas te estão na Colombo, você merece. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. Não achei aqui um trote inédito de hoje do nosso querido Duda Garbi no cabelo no espaguete, mas então faz questão de apresentar, já que ontem ou anteontem nós apresentamos aqui o desrespeito do nosso Geiso lá no encontro dos colegas de RBS para com o nosso presidente Nelson Sirotsky, tá pedindo, tá no nosso blog do Pretinho, mas pedindo aumento ali na frente de todos os funcionários, ficou muito ruim pro Geiso isso. Então nós vamos apresentar aqui um momento em que o Geiso tenta passar o trote no nosso Big Boss, presidente da RBS, senhor Nelson Sirotsky. Vamos ouvir, é curtinho, depois na sequência tem o show do intervalo e aí na tarde a grade de programação matadora da Atlântida. Valeu, obrigado! Alô, alô. Tudo bom, senhor Nelson? Quem é? Aqui que você tá falando hoje do Colégio Sertório, tudo bom? Eu não vou poder falar agora, eu tô numa reunião, não vou poder falar agora, depois eu falo com você. Que horas eu poderia ligar para o senhor, meu? Mais tarde, eu sei quem deu, mais tarde nós falamos, um abraço. Ok. Tchau. Mais tarde, eu sei quem tu é, gente. Da galera. Música, informação.